6363 ou no 3? Chama agora Recife, 1251 alternando no 3325. 6224. Weather vector 4 spacing. Maintain heading 150, limited by the collision course. Maintain heading 150, reduce your flight course. Yes, and reduce your speed to 200 knots. Go down, 200 knots. Clear to level 3000 feet, attempt 31022. 3000 feet, 31022. Web 57 no meio, redução para 200 mais. 200 nós, Web 57 no meio. Navigation and clear to Duna, 2000 feet, at 31022. Clear the LS, report established. Okay, fly heading Duna, resume navigation, send 2000, can we stop? Visual 3178. 31-78-118-95 agora. Autorizado localizador, Web 57 no meio. Aguarda 57 no meio. Vai dar. Assume na proa de Duna, 2000 pés, livre LS no 022. Duna, 2000 pés no 022, autorizado ali LS, 27 no meio. Stops localized course to North Red Pepper, 6224. Roger, 24, switch tower 1895, so long. 1895, so long. Autorizado, Web 5716. Chimatorre agora, sempre 1895, completando LS, 57 no meio. 1895, Web 57 no meio. Salvador, o Rio 5972, está pronto para o estacionamento. Para puxar, Rio. É o Rio 5972, está pronto para o estacionamento. Muito autorizado, pushback acionar, aguardando o copo. Sim, aguardando o copo. 972, cópia. Afirmativo, prossiga. Alião, nível 400, diretores 50, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, pós Leda, Ildes. Controle 120-8, transponda 50-17. E confirme se o 400 é ideal. Negativo. Solicita qual? 35. Entendi. 350, ideal. 5-0, incorreto. 3-4 ou 3-6? É, 3-4. Gente, 3-4-0 é autorizado. Escutei, Rio 5972. Bom, foi autorizado 3-4-0 para o Galeão, decolando a pista 1-0, curva direita da El Eudes. Controle de saída 119-8, alfateado 5-0-1-7. 5-0-1-7, afirmo, transponda, chama para o táxi. Chamará pronto para o táxi, Rio 5972. Controle, boa noite, azul 4235. Boa noite, 35, 360, voa da El, está presente. 360 da El, 4235. Táxi, o Rio 5972, estamos com POAB de 04, com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Guarulhos. Rio 5972, táxi via Índia, reporta no ponto de espera, pronto, 1022. Índia, reportava ponto de espera da 1-0, Rio 5972. Perdão, 0 pronto. 118.95 para decolagem. Confira. 118.95. Salvador, Gol 1074. Confirme. É Gol 1074, passa 2600. Afirmativo, voa da El, vigilância, o 074. Direto da El, Gol 1074. O Azul 4235 e também o Gol 1074, o centro nos informa que na região próxima a Ilhéus, em setor oeste de Porto Seguro, o pessoal tem encontrado ali turbulência de moderada severa. Obrigado pela informação, 074. Paciente, o 4235. Saberia informar qual o nível da turbulência? Olha, do 300 ao 400. Obrigado. O mesmo 09 tem solicitado ao centro, quando próximo àquela região, descer abaixo do 300, ok? Afirmativo. Seria possível o Azul bater o 280 até o travessa de Ilhéus, depois subir? Chegar com 120, até baixo. Bravo Alfa Tango, mantém maré. Alfa Tango, voa ITAP inicialmente. 4235, autorizado, 280. 280, 4235, obrigado. Gol 1074, 260. Aguardando confirmação de Recife para o 280, ok? 1074. Sobe para nível 260, Gol 1074. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolando a sua escolta. Boa, sobe 340, vigilância. Sessão para o 340, Rio 5972. Rio 5972, ao controle? Na escuta, prossiga. Não sei se o senhor tem ciência aí das condições relativas à turbulência nas áreas de Ilhéus e Porto Seguro. O pessoal que tem voado naquela região tem encontrado esse tipo de turbulência de moderada severa entre os níveis 300 e 400. apenas atento aqui às condições de turbulência naquela região, ok? Entre Porto Seguro e Ilhéus, principalmente no setor oeste de Porto Seguro. Sente, Rio, nosso advance. O Azul 4235 chama agora o Centro Recife, 251, no alterno 3325. 1251, não confirma a secundária? A secundária no 3325. 3325, obrigado. Alfa Tango, vai descer para 2000 pés, ano 022, livre das restrições em TAP. Recife 251, alternando no 3325. 3351, alternando 3351, boa noite. Boa noite. Centro, Rio 5972. A possibilidade de mantermos o 280 até passar na região entre Ilhéus e Porto Seguro? Ok, aguardo a confirmação com o centro 280. Sente, Ilhéus com a nossa base. Não estou conseguindo contato com o Centro Recife. Chamo mesmo agora então para a solicitação 251, alternando no 3325, no 5972. Primária 1251, secundária 13225. Confirmando a secundária 13325. Até a próxima. 13325, grato. Estabilizado, Tango. Repórter estabilizado no ILS no 022.